Os senhores têm celular? Não, não temos. Mas temos telefone. Qual é o número do seu telefone? É o 572-603. Obrigada. E-mail. O senhor tem? Tenho. rafaelsantos@web.com. Mais devagar, por favor. Como se escreve? rafaelsantos@web.com. Ah, obrigada. Até mais tarde. Tchau.